Olá, seja bem-vindo ao Jornal de Arqueologia. Muito em breve iremos disponibilizar notícias sobre a atualidade arqueológica baseadas num suporte de áudio. Entrevistas e depoimentos darão complemento aos nossos textos escritos e às reportagens fotográficas que forem sendo editados. Enquanto isso não acontece, convidamo-lo a ouvir um tema do mais recente grupo de música étnica da região de Trás-os-Montes. Então até já! Opa, lá, mi tierra que eu daqui não sou. Opa, lá, mi tierra que eu daqui.